Salvador Embrião 020, we are now ready for push and start to copy the clearance. Salvador to Lisboa, flight level 390, via Upper Whiskey 50, runway 10, left turn, Momo departure, GPT transition, Salvador 11120.8, and call code 5473, Portugal 020. Portugal 020, clear to Lisboa, flight level 390. Upper Whiskey 50, runway 10, left turn, Momo, Jebit, departure frequency 120.8, squawk 5473. It's approved, it's pushback and startup, stand 11, reported taxi, Airport Portugal 020. Clear for push and start, call you for taxi, Portugal 020. Total 9908, terminal de carga, está pronto para o push and start. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamarei para o táxi. Xanema 224, pronto para o táxi 91 de PAB. Estamos com 2 horas e 10 para voltar para cá, Salvador. 6224, livre táxi até o ponto de espera via Índia, à sua direita, é ponte pronto. Ok, agora à direita, via Índia, ponte espera, é ponte Salvador, boa noite, Alta 3600, canal ILS, pouso autorizado, pista 90, variável com 3 nós. total 9901, está pronto para o táxi, com 3 a bordo, está na região 3 e 40 de autonomia. Quantos a bordo, confirmando? Lago 3. Delivery táxi em sua frente, parte principal, Índia Alfa, em ponto, no ponto de espera pronto. Em frente, Índia Alfa, ponto de espera, 9908. 6224, alinhar e manter no zero. Ali manter no zero, é o... Zero zero, solo aos 05, táxi a sua via Alfa e reporte antes da Juliette. Via Alfa, Air Portugal 0200, taxi approved by May April and India Alpha to holding point runway 10, report you ready to take off. Okay, May April, India Alpha holding point runway 10, call you ready, Portugal 020. Alinhar e manter, total. 6600, mantém antes da Juliette. Vai mantendo a Juliette, 6224 ao 07, 19-1208, boa viagem. 208, 6224, uma boa noite, senhor. Boa noite. Zero zero, pode engraçar a sua esquerda, portão 9. Esquerda, portão 9. Então, bora aí. Perfeito. 9908, decolagem autorizada, variável com 5 nós. Vamos dar a pequena 020 ready. 020, line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10 FTL 020. 9908 aos 1208, uma boa viagem. 208, boa noite. Now 020, clear to take off runway 10, wind 150 degrees, 3 knots, 3 knots, Portugal 020. If I take off on A1C airport, call 020. Portugal 020, airport net 14, now Salvador 120.8, have a nice trip. Salvador 120.8, Portugal 020. Oi Salvador, boa noite, 3152 LS 10, baixando travado. Cinco dois, pouso autorizado, pistão 0, variável com 3 nós. Autorizado pouso, pistão 3210, tá? 3152. Direita Alfa, reportando da Juliette, 3152. Juliette, 3152. 3152, Juliette, 08. Juliette, 08, 3152. Corrida Salvador, muito boa noite, Oceané 6258, a uma milha e meia do externo, baixar de trabalho. 6258, pouso autorizado, 190, vento 200 graus, 02 nós, confirma tá visual já? Confirma o vento, 200 com? 02. 02, negativo visual ainda. Gente, reporta quando o visual pode confirmar, tá? Chuva? Tá chuva sobre o externo aqui. Gente. Sobre o campo, tá seco? Afirmativo. Ok, obrigado. Visual, o Oceané 6258. Gente, agora o vento é variável com 2 nós, livre pouso. Obrigado, variável com 2. Oi, Salvador, Web 5809, final da 10, baixar travado. Web 5809, número 2 na aproximação, repórter quando visual com o campo. Tráfego à frente, reportou chuva sobre externo e avistou no meu pé. O campo está seco. Não, é marcado no visual, sem coisa errada. Visual 5809, baixa travada. Sim, 5809, informarei que está livre. Sim, 5809. A 258 Oceané, fala os 24, libera a direita na minha escuta, Alfa, Juliette, portão 1-1. Libera na sua escuta, Alfa, Juli, portão 1-1, 6258, obrigado. Bom. Web 5809, vento variável com 3 nós, tem livre pouso no 0. Livre pouso, 5809. 5809, Solos 2000, libera direita na minha escuta, Alfa Kilo, pátio 3. Direita na sua escuta, Alfa Kilo, pátio 3, 5809.